Nosso casamento não tem sido o mesmo ultimamente. Querida Julie, suas últimas cartas não têm estado muito alegres. Após quase 2 anos de vida conjugal, o convívio, por algum motivo, já não é tão empolgante quanto naqueles primeiros momentos do amor de vocês. Suspeito que o problema seja terem se habituado a viver um com o outro. O brilho da novidade, a tremenda aventura que é compartilhar da intimidade de outra pessoa, tudo isso já se desgastou e vocês gradualmente caíram na rotina. Seu período de noivado foi feliz. Vocês tinham asas espirituais, irradiavam alegria e gratidão e estavam totalmente despertos. Nenhum esforço parecia grande demais. Nenhum problema os assustava, como seu coração batia forte ao simples pensamento de encontrar Michael. Agora, você está mais preocupada com a possibilidade dele chegar em casa mais cedo e o jantar não estar pronto. No entanto, o casamento deveria ser ainda mais belo do que o noivado. Do contrário, por que as pessoas se casariam? Desde que se casaram, você e Michael se acostumaram a estar juntos. A presença do outro se torna normal, é algo esperado e, portanto, deixa de ser tão emocionante o de e de fazer bater forte o coração. Vocês parecem ter caído em um estado de dormência espiritual, no qual suas vidas parecem muito seguras e já não se sentem gratos pelas bênçãos que receberam. Como um verme perfurando uma maçã, o hábito se infiltrou em seu casamento. Sem dúvida, já perceberam que o hábito é um grande perigo que ameaça não somente o casamento, mas todas as principais coisas da vida. O hábito é ainda mais perigoso por oferecer diversos pontos positivos. Como uma espécie de segunda natureza, ele nos permite fazer as coisas com maior facilidade e um mínimo de atenção. Pense em como seria difícil dirigir se você tivesse que se esforçar constantemente para lembrar do que fazer em seguida, em qual pedal pisar, quando mudar a marcha e assim por diante. Contudo, por mais desejáveis que sejam os hábitos na vida prática, eles podem ser desastrosos dentro do casamento. Quando você é movida pelo hábito, faz os mesmos gestos e cumpre as mesmas tarefas, só que estes são vazios, pois não está totalmente atenta quanto quando os pratica. Viver com outras pessoas demanda um constante estado de vigília, uma presença constante. Você sabe como é frustrante estar com alguém e sentir que a pessoa está com a mente e o coração em outro lugar, mesmo que diga sim, sei. Essas são apenas respostas mecânicas. Não tenho dúvida de que o hábito é uma das maiores ameaças ao casamento. É como uma poeira cinza que se espeira sobre tudo, roubando o brilho e a beleza das coisas. Sou viúva e sempre odiei hábitos espirituais, e mesmo assim, quando passo em revista a minha vida, tenho motivos de sobra para chorar pelas lacunas que essa doença espiritual provocou em meu casamento. Quantas vezes hoje eu recordo, agi como se tudo fosse eterno e deixei de vivenciar as coisas com a atenção agradecida, que é típica do verdadeiro amor. Se não lutar contra o hábito, seu casamento será uma presa dessa teia rotineira. Todos os dias, você deve tentar combater os hábitos espirituais e renovar a sua consciência de que seu casamento com Michael é uma enorme bênção, de como lutou por ele, como estava impaciente antes de se consumar e como se entristeceu quando pensou que nunca realizaria esse sonho. Hoje, Deus concedeu a você essa bênção, como uma flor que deve ser regada todos os dias. Cuide de seu amor por Michael com gratidão e atenção. Agradeça a Deus por ele e prometa que terá o mais terno cuidado com essa planta tão frágil. Pense por um momento em quão terrível seria perdê-lo para a morte. Imagine como você se arrependeria da sua dormência espiritual. Tenho certeza de que com a ajuda de Michael, você pode se libertar da teia mortal do hábito e fazer de cada dia uma oportunidade para elevar seu coração em gratidão a Deus pelo dom da vida de seu marido e de seu casamento com ele. Como dizia Kierkegaard, no paraíso não haverá hábitos. E sem dúvida, o ideal do casamento é ser a antessala do paraíso. Com todo o meu amor, Lily.